Só que juntos somos dunas. Somos dunas. Só que grão na montanha. Não se confunda. Yeah, yeah. Somos poeira de estrelas. Cada um daria um filme. Um átomo do universo. Um astro do show business. Cada grão tem um nome. Cada nome vira estrela. Tem muito mais galáxias do que grão de areia. Cada grão tem um nome. Cada nome vira estrela. Tem muito mais galáxias do que grão de areia. Nenhuma nuvem cobre esse brilho. Não tinha nada, me chamou de filho. Nosso forte, o meu brilho é Jesus. Quando brilha é Jesus, nosso brilho é Jesus. Eu dei um grito no vazio.